6 horas da tarde, saí do trabalho, bateu a saudade. Primeira parada, boteco do lado. Já tiro do bolso 10 contas amassado e jogo na mesa. Me vê uma dose e um espetinho de gato. Ainda bem que a jukebox está quebrada e não toca mais sofrência. O que o ouvido não escuta, o coração não lembra. Eu não esqueço dela, em boteco, Nutella. Um amor infeliz num boteco raiz, que a gente supera. Eu não esqueço dela, em boteco, Nutella. Um amor infeliz num boteco raiz, que a gente supera. Barretão, esses negócios Nutella não prestam de jeito nenhum, rapaz. O negócio, o sistema é raiz, meu parceiro. Segura! 6 horas da tarde, saí do trabalho, bateu a saudade. Primeira parada, boteco do lado. Já tiro do bolso 10 contas amassado e jogo na mesa. Me vê uma dose e um espetinho de gato. Ainda bem que a jukebox está quebrada e não toca mais sofrência. O que o ouvido não escuta, o coração não lembra. Eu não esqueço dela, em boteco, Nutella. Um amor infeliz num boteco raiz, que a gente supera. Eu não esqueço dela, em boteco, Nutella. Um amor infeliz num boteco raiz, que a gente supera. Eu não esqueço dela, em boteco, Nutella. Um amor infeliz num boteco raiz.